crianças precisam de amor, mas nesse mundo verão, guerra, sangue, ódio e dor. Nessa merda de Brasil, há muita favela. Tudo é obscuro e não tem uma aquarela. Eu ando pelo bom e a miséria se alastra. Missanga chegou pra ser sua pilastra. Esse país tá podre, tem que reciclar. Yeah.